Volta. Tá, vai ser autorizado, Doni, permanecer na presente por 10 minutos, caso não interfira na sua aproximação, e vai limitar a 500 pés, totalmente condicionado e na sua permanente. Excelente, Mike Juliette Romeu. Grato. Dois salvadoras, o 4089, ponto espera no lugar. 5.45, alterna 1.33.25. 2545-3325, objeto 6721. Escuta da torre. Eu tava 32 no meio? Não, 32 no meio, chame torre na frequência 118.95. Confirmando 8.15? 95. 95, obrigado. Eu tanto 32.16, estabilizou na 10. Tá 32.16. Tem livre pouso na 10, venção 110 graus, zona 2 nós. Há um tráfego à sua esquerda, um Robson 44, que irá sobrevoar esse mesmo setor sem interferir no seu pouso. Afirmativo. Livre pouso na 10, 32.16. 30 está autorizado por inspecionamento e amplo ataque. Abra o ataque, 2.23. Roger, boa tarde, Andar 3193, informação Oscar, estado 01, 380 para Galeão. São 3193, está autorizado Galeão, nível de voo 380, decola da 10 com curva direita na saída da EL. Letra Bridge, via peso 10. Após SMAP, após Lúvito, após Barbacena, após conforme rota. Controle a pele em 19.8 e o transponder 5.0.1.5. 3.8.0 para o Galeão, via peso 10 até SMAP. A saída da pista 10 com curva à direita no perfil da Dael, Leda Bridge. Controle após 119.8, transponder 5.0.1.5, 3.1.9.3. Rotatória. Rotatória. É lago e após rotatória. Camarada está posicionada, 3.1.9.3. Sou Mike Quebec, muito boa tarde. Pronto, cópia. Procedimento, chame torre na frequência 118.95. 8.95 da manhã. 500 pés, estude, decola da 7 com curva direita no corredor axé. O controle opere 119.8 e o transponder 0161. 3. Então, Mike Quebec, a transmissão foi cortada. Por gentileza, poderia confirmar pessoas a bordo? Tem condições de a linha decolar de imediato, sem parada? Afirmativo, sem parada. Está livre a linha e decolar para o estrão zero, sem parada, o vento 100 graus, com no 3 nós, azul 4089. Livre decolagem no 04089. Oi, Salvador, boa tarde. 941 da Gol, está passando Simbra, baixado, travado, visual. 941, continua a aproximação, agora a gente está livre. Aguardando. 1754, pushback, acionamento 08. 1754, ciente do pushback, acionamento. Aguarde, autorização. Aguarde, autorização, 754. Informo que há um tráfego à sua esquerda, um Robson 44, sobrevoando o mesmo setor, que não interferirá no seu pouso. 7, o 941 tem Lutcast, está aproximadamente 3 milhas afastado. Torre, é o Mike Juliette Romeu? Mike Juliette Romeu, prossiga. Mas Guilherme Romeu agradece a colaboração, vai livrar o seu setor e transfere agora para o controle para coordenar. E um bom trabalho aí, uma boa tarde. Mike Juliette Romeu, confirme qual setor que era sobrevoar, aguarde para transferência. Confirme para o Romeu. Mike Juliette Romeu, confirme o setor para o qual era sobrevoar. Vai sobrevoar a BR, senhora, fora da sua área de do seu aeródromo, e vai coordenar com o controle. Sente, Mike Juliette Romeu, chame o controle na frequência 19 decimal, fui. 198 graus, Romeu. Portando 32 no meio, está autorizando a ingressar na Juliette, posição 02. 02, está 32 no meio. Controle, papapá, Mike, Juliette, Romeu. Me siga. Livrou o controle da torre do Salvador, agora passa a sua coordenação, está se aproximando da BR e vai manter próximo ao pedágio, senhora, no permanente na sua, 500 pés. Gente, mantém aqui nos pés, me escuta permanente do controle, Mike Juliette, Romeu. Graças, Romeu. Controle Azul 4089, bom dia, passando 1600. Azul 4089, bom dia, contato radar, saída da El, suba para 360. Da El, sobe 360, Azul 4089. Série de 760, visão. A visão com capas ainda não atingiu rotatória, foi série de 760. Gente, chame torre 11895. 11895, Força Aérea 760. Foi Salvador, bom dia, Força Aérea 760. Gol na 394, ponto cópia. Ponto cópia, agora 394. Está autorizado, Galeão, nível de voo 360, decola da 1-0 com curva direita na saída da El, Leda, Bridge, onde intercepta o Zulu 1-0. Após SMAP, após Lúvito, após Barbacena, após conforme rota. O controle opere 119 decima 8 e o transponder 5037. SMA, diretamente para o pátio 2. Reportinho, só o controlando. Reportarão. Foi intercepto a 1-0, SMAP, Lúvito, Barbacena, 198 controle, 5037, no transponder para o 3-4. 5037 é o transponder, deixa ela pronto para o tiver acionamento, gol no 394. 5037, chamará quando pronto, gol no 394. Xanema 315, boa tarde, excelente identificação autorizada de chegada da banda, para nível 050. Interseção, papá. Fiz uma Quebec, correção, interseção, hoje. Juliette. Alfa, Juliette, 945. Trip 5595, desce para 2000 pés, ajuste permanece, livre LS e reporte estabilizado. 2000, livre LS e reporte estabilizado no LOC 5595. Da pista, aproximando para ataque Suei e hotel, devido às aeronaves no pátio 2. Sente, 8760. Chamada final para o hotel, sem interferir com o circuito de tráfego do 1-0. 19.8 e o transponder 5057. Romeu, Mike, Eco, Kilo, controle. Tampuca, transmissão, Caju. 19.8, ponto de espera, 5057, transponder da alta carga 8487. Alta carga 8487, transponder 5057, chama pronto para o tiver acionamento. Tá pronto nesse momento para o push acionamento, tá? Checar 8487. 8487 está autorizado para o pushback acionamento, chamando o pronto táxi. E pushback acionamento, 8487, obrigado. Está no bem, no ponto de autodescida. Descida. 5240, aciona a identificação autorizada em chegada Mari. Para em torcedor de chegada Mari, vindo para o Ismari, descendo para o nível 050. Descendo para o 050 na Plane Mario, trip 5240, a gente. Salvação 3205 para Guarulhos, chama 3400 no Lambda. Rotão 3805, a informação aeológica número 2, cópia. Número 2, agora. Zero da presente, voando na proa de Duma. Proa de Duma, trip 5240. 5240, tem condições de manter a presente velocidade até mais próximo ao dono? Afirmativo, senhora, mais ou menos nos 240. Sim, Stefan, que seu número 2 na aproximação. Sim, claro. Senhora minha 315, por gentileza, reduz a velocidade para 220 nós. O 6315, pode mexer 230, senhora? Sim, ativo, mantenha 230 nós. 230, senhora. 2230, prata, bom voo. Botão 3193, aguardo pushback e acionamento. Aguarda, botão 3193. Lula 941, não fique atento ao TR da Passaredo. Taxiando, pode estar autorizado a ingressar na Juliette para a posição 06. 7941, está de olho no colega, pode o 754 da Gol, pode iniciar o pushback. O 754, após o ATR da Passaredo efetuar o táxi, está autorizado para o tiver acionamento, se mandando no táxi. Obrigado. Zona 600, pronto, top em Natal. 4089, semicentro Recife, ano 251, alterna 13395. 251339, Recife, 4089, uma boa tarde. Gente, por gentileza, a radial distância. E a 30 milhas, Salvador? Gente, mais 30 segundos para cópia. Quebec, livre decolar, pistão 17, vento 110 graus, 15 nós. Oscar, aguarde cópia. Guardando cópia, Luna 600. Ok, 5595. Gente, complexo canal chame torre 1895, bom pouso. 18954, 5595, obrigado. Uma boa tarde. Boa. Boa tarde, esse é o 5595 no Lock. Trip 5595, continue a aproximação, reporte baixado travado. Continua o reporte quando você está o check de trem 5595. 5595, altímetro 1094. 1094. Está autorizado Guarulhos, nível de voo 340, decola da 10 com curva direita na saída da El, Leda, Bridge, onde intercepta o peso Lula 16. Após Belo Horizonte, após Trivia, após Conforme Rosa. Controle opera em 119.8 e o transponder 5040. 3805 Guarulhos 340, pistão 10, curva direita da El, Leda, Bridge, o peso Lula 16. Belo Horizonte, direto Trilho, 1985040. Botão 3805, contejamento correto, chama pronto, pushback, acionamento. 3805, camarada. Lono 600, pronto, cópia. 600, pronto, cópia. Está autorizado Natal, nível de voo 370, decola da 10 com curva esquerda, na saída Pulca, transição Zipar via peso Luna 0. Controle opera em 119.8 e o transponder 5041. Está autorizado Natal, nível 370, conforme rota do plano de voo, uniforme de Luna 0. Decola da pista 90, curva esquerda, saída Pulca, transição Zipar. Controle 198 e transponder 5041. Bomba 600, cotejamento correto, chama pronto, pushback, saneamento. Agora quando pronto, tem que tirar. Para o táxi, sono 754, 70 bordo, Fortaleza, 4 horas, funcionamento. 1754, está autorizado o táxi via parte 1 no Índia, ponto espera da 10, chama a torre 118.95, o ajuste altímetro no 013. Parte o Índia, ponto espera 295, está 10, o 754. Rápida Cargo 487 para o táxi, com 3 a bordo, 2 horas e 10 de autonomia, alternativa Natal. Rápida Cargo 8487, fique atento ao Boeing da Gol, efetuando o táxi, após estar autorizado prosseguir via parte 1 Indian, ponto de espera da 10, chama torre em 118 decimal 95. O ajuste é altímetro no 0, no 3, bom voo. Autorizado táxi Apache, Índia, após o Boeing da Gol, ponto de espera, posição no 0, torre 1,95, ajustado no 0, na frente da carga, 8,7. Obrigado, uma boa semana. Salvador, está 3193. Prossiga 3193. Mais um chamado para nós? Em torno de 5 minutos, então 3193, eu tenho um Boeing da Gol que vai estar a reta guarda. Logo em seguida haverá um Boeing da Abita Cargo e um ATR da Trip. Salvador, Trip 5447, pronto para o táxi com 56 no POB, 4 horas na autonomia. Altero Serra Bravo, Lima Eco. O Trip 5447 seguirá o Boeing da Abita via Pátio 1, Índia no ponto de espera da 10, chamará a torre em 118.95. O ajuste é altímetro no 0 no 3. O ponto de espera chama a torre 1895, o Trip 5447. Linha 3, se confirmar o número 9 na aproximação? Número 2 na aproximação. Tem chama de 2, chama 3, número 5. Tá, Lota. 3805, pronto para puxar o encerramento na 1-1. São 3805, aguardo para estiver estacionamento. Aguarda. Trip 5240, desce para 2000 pés, ajuste permanece, livre LS em ponto estabilizado. Descendo para 2000, 1013, reportará estabilizado no LS, Trip 5240. Chama 305, tráfego que o precede 10 milhas com 240 nós de Banfield. Gente, qual a posição? Posição de 2 horas. Número 1 na aproximação. Trip 5240, Alfa Tango 72. Zero sendo na frequência 119.8. O 754 autorizado a linha e mantém cabeceira no 0. Positivo ali, mantém na 10, 754. Linha 050. Delta, livre táxi, reporte na interseção 8. Gente. 3805, está autorizado se estiver funcionamento, chama o pronto táxi. Semana pronto para o táxi, 3805. Então, 3193, após o ATR da Trip passar a retaguarda, está autorizado para o estacionamento, chamando para o táxi. Após o ATR da Trip, está autorizado para o estacionar, chamando para o táxi, 3193. Clareza 2230, decolado aos 48, chame controle 119.8. Controle 119.8, 2230. Controle Salvador, boa tarde, passeio 2230, não subiu da árvore. Passaria do 2230, contatada na decolagem, saída árvore, subo para o 180. Autorizado 180. Xanaína 315, desce para 3000 PEIs, ajuste permanece. 3090, 363, 5 com 190. Graças. Gente, grata a copiar. Fique livre. Trip 5240, complete final, chame torre 11895. 11895, grato e bom serviço. Obrigado. Canal 6315, autorizado LS, X-Way, pista 10, reposta estabilizada, desça para 2000 pés e ajuste permanente. 2000, autorizado LS, pista 10, reposta estabilizada, 6-6. Cheque, trem, aguarde pista livre. Aguardando pista livre, trip 5240. Trip 5240, altimetro 1093. 1013, grato. 1754, livre decolagem, pistão no 0, vento 1, 0 graus, 1, 2 nós. Livre decolagem, 1754. Você chegar um pouco mais à frente para liberar um colega da cauda para iniciar o pushback? Vamos aqui à frente. Muito grato. Despacho. Sinema 315, com plate final Chame Torre, 1895. 1845, volta mais 3. Obrigada. Bruno no meio, identifique, autorizado, chega da Mari, desça para o 60. Da Mari para o 60, passa. Camará com 2, é alta, grátis, tá bom. Salvador, papapá, Mike, Eco Delta, decolou agora, tá de 500 pés pra 1000. Tá curvando a direita, corredor axé. Mike, Eco Delta, no meu país, axé, reposte para da barra. Espera para da barra, Delta. 0 graus, 1, 2, 9. Sente, livre pouso. 1754, decolado, aos 5-1, chame controle 119.8. 19.8754. Controle Salvador, voo 754. 754, contato radar na decolagem, saída Puca, nível 390. 390 na Puca, voo 174. Canal 320, desça para 3000 pés, ajuste Salvador, 1013. Azul 41 no meio, desse mantenha 4000 pés, informa ajuste na 013. 4013, padrão. Controle Salvador, boa tarde, voo 934. 1924, boa tarde, esse é a minha estação, 3 chega da Mari, desça para o 50. Mari, 50, voo, 9-3-4. Desa bordo, acionamento de táxi, torre 1-1-8-9-5, ajuste no 0, 1-3, chamou a... Pronto, na torre. Z805, pronto para táxi, 1-3-1, 4 horas e 9, Galeão. Botão 3805, está autorizado o táxi até através do portão meia dúzia. É, táxi por, através do portão meia dúzia, 3805. Solo Salvador, está 3216. 3216, informação é Oscar, guarda de cópia. Não escuta. Para pushback, acionamento, voo no 394. 1394, aguardo o pushback. Claro. Guardando, gol no 394, posição 6. Quente, no 394, aguarde instruções. VIP 5240, no solo 53, chame solo frequência 1219, livre à direita. 219, grato. Salvador, muito boa tarde, é o TIP 5240, está autorizado o táxi via Alfa Kilo, parte 3, posição 03. Alfa Kilo, posição 403, 5240. Confirmando, baixado travado? Afirmo, senhorita, baixado travado. 05 no travado. 3805, mantenha a posição através do portão meia dúzia, aguardando instruções. Mantenha a posição através do meia dúzia, manifestando. O APSA cargo 8487, na escuta? Prossiga. E pronto? Há bastante tempo. Vicente, visual com o Airbus da Oceania na final do 1-0. Afirmo. Após a passagem do tráfego ali, mantém cabeceira 1-0, o Alapsa Cargo 8487. Após a Oceania na final ali, mantém cabeceira 1-0, Alapsa Cargo 8487. O controle opera em 1-19-8, o transponder 5030. Localizado Fortaleza no nível de voo 370, via rota do plano de voo. Decola Momo, Frotir, Aperto Luno 9, decolando da 10 curva esquerda. 119.8 controle, 5030 no transponder, cotejo TAN 3216. 3216, cotejamento correto, estamos prontos para o Tibete funcionamento. Trabalhando. Solo Salvador, já 3283, informação Oscar. O TAN 3283 está autorizado a Aracaju. Nível de voo 190, decola da 1-0 com curva esquerda, na saída Pulca, Jama, pós-direto Aracaju. Controle opere 119.8, o transponder 5050. TAN 3283, autorizado, nível de voo 190 até Aracaju. Decola da pistão no zero, primeira curva à esquerda. Saída Pulca, Jama, depois direto Aracaju, 119.8, controle 50. 5-0, transponder, TAN 3283. TAN 3283, cotejamento correto, chama pronto, pushback acionamento. Chama para o pushback, posição 3, TAN 3283. Tipo 5447, mantém a bola de espera. 5447. Cargo 8487, nível de decolar, pistão 1-0, vento 1-0, graus 1-4-9. Decolagem, pista 1-0, pra cá 8-4-7. Siga, passarela. Autorize, elefa? Pode elefa, tá presente. Elefa, tá presente, 2230. Azul 419, informa para a segunda hora, 10 milhas, cruzando nível 100 para 180, Alfa Tango 72. Alô, TAN 380, estou confirmando agora, tanto no... através do Ministério 6. Afirmo, TAN 380, sim. Nós estamos agora de ligar o Tibet, mas é que eu preciso avisar. Confirme, 380, sim. Nós temos iniciado o táxi e reparamos que iniciaram o pushback aqui na nossa. Afirmo, TAN 380, o Airbus da companhia já havia solicitado o pushback acionamento em torno de 15 minutos antes do seu, porém, devido à posição do mesmo, ficou quase impossível efetuar o pushback. Então, dessa forma, foi autorizado o seu efetuar o pushback e, logo em seguida, o mesmo efetuar. Para o táxi, TAN 3193, está com POB de 102, alterna Campinas, autonomia de 4 horas e 3. O TAN 3193 está autorizado o táxi via Índia, ponto de espera da 10, chama a torre 118-195, ajuste altímetro no 0 no 3. Via Índia, no ponto de espera 118-95 no 0 no 3, TAN 3193. O TAN 3805 segue o Airbus da companhia via... Pátio 1 Índia, ponto de espera 1-0, chama a torre 1-1-8-9-5, o ajuste é altímetro 1-0 no 3. 0 no 3, pátio aeronave companhia aqui é 18-9. O Oceané 6-3-1-5, fica atento ao Airbus da TAM, efetuando o táxi após estar autorizado a ingressar na Juliette, posição 08. Após o segundo Airbus da TAM, Juliette 08, 63, Oceané 0. O Gol 1-3-9-4, fica atento ao Airbus da Avianca, que ingressará na Juliette após estar autorizado efetuar o pushback e chama para o táxi. Após a Avianca, inicia a repartição do 394. Corre 11895. 2, 4, 5 graus. 3193, autorizado.